mexendo com as estruturas, amplio horizontes. Digo a mim mesmo: o tempo é o tempo e não volta. Não há mais tempo a perder, não mais. Digo a mim mesmo: o tempo é o tempo e não volta. Não há mais tempo a perder.